o início de mais duas horas de Orelha Extra, canal auditivo suplementar, com Fernando Cabrita. Bem-vindos. O início com a música de Sarah Kirkland Snyder, interpretada pela Unremembered Orchestra e também por Padma Newsome, D.M. Stead e Shara Warden. O álbum chama-se Unremembered e ficamos logo com dois temas, The Speakers e The Orchards. E para continuar, o casal Dave Rawlings, ou melhor, o casal Rawlings, no caso Dave Rawlings à frente, neste Dave Rawlings Machine, ou nesta Dave Rawlings Machine, o último álbum Nashville Obsolete, para hoje e apropriadamente para esta altura do ano, Pilgrim, You Can't Go Home. I won't get drunk no more, no more. The old refrain, it shines with use. While you sop your bread in barley wine and mop your floor into So they kicked you out of paradise, grinned and locked the garden gate. What the devil's called your greatest sin? Gabriel and I call you greatest day. And where you gonna run? Tell me where. What rootlessness is worth. And pity doesn't never fail. Inspiration's cold wet holes. It wakes you up out in the ditch where you're tumbling round. Thank you. a pillar of smoke who don't look bad. The way you're gonna run, tell me where will you roam? You can't go home. You can't go home. You can't go home. You can't go home. Oh, my tail's hung out, a ship with tattered sails. Been down and out around the horn to chase the great white whale. I cried the night and cried the day. Orelha extra. Tentamos acertar na cabeça do prego. Ai! Oh, my God! Oh, seeing I've got pack up your tents to travel through rolling countryside. Lay down your hammers, brother. Through open passageways, I felt my breath grow shallow. Lend me a voice so loud. Out and bellow, chew up your love, then swallow. Thank you. mountain above, howling their hope and shadow. Cast down the weary eyes, bid their sheep to follow. Chew up your love, then swallow. São as 2 horas habituais de Orelha Extra, através da Rádio Universidade de Coimbra, Universidade FM, Rádio Universitária do Algarve, também Rádio Castrense, em Portugal, no Brasil, na Rádio UFSCar, em São Carlos, podcast em www.orelhaextra.com e o contacto através do Facebook, Twitter e e-mail orelhaextra@sapo.pt. Hoje por aqui já escutamos Sarah Kirkland Snyder, também Dave Rawlings Machine, e acabamos de ouvir Open Passageways, mais um tema retirado do trabalho recente para os Oldham Witches, chama-se Dying Surfer Meets Is Maker. E vamos continuar com a nossa recuperação desde há 2 semanas no espaço que chamamos de Capela das Aparições. São os norte-americanos de Nova York, Lotion, deixaram-nos 3 álbuns. Nós por aqui recuperamos os 2 primeiros, Full Isaac de 1994 e depois de 1996, Nobody's Cool. Do primeiro vamos escutar mais 2 temas, como tem sido apanágio, desta vez Paz e Doc Ellis, Lotion. My chest, come here. uma das grandes bandas da década de 90 do século passado em Nova York. Deixaram 3 álbuns, os 2 primeiros em recuperação por aqui na Orelha Extra. Ainda deram um concerto único em 2012, 2013 e nunca mais ninguém soube o que foi feito deles. São os Lotion. Do primeiro álbum de 94, Full Isaac, escutamos Paz e Doc Ellis, e depois do segundo, editado em 1996, de título Nobody's School, ouvimos mais 2 temas, no caso Blind for Now e Juggernaut. Há mais Lotion para a semana. Oh my gosh! Orelha Extra, vemos com os ouvidos. Michael Zerang diz que esta cassete serve de companhia ao álbum Songs from the Big Book of Love. Ambos os trabalhos para Michael Zerang and the Blue Lights, sendo os Blue Lights Mars Williams, Dave Rambis, Joshua Berman e Kent Kessler. A cassete tem o título Ash Eaters and Peacekeepers, ambos os trabalhos editados na Pink Palace, editora de Michael Zerang, o excelente baterista. Ouvimos Ashur Loves You. E para continuar, temos os britânicos Atomic Suplex, estão de volta com o álbum 14 Inches of Fist. When I say I'm a dick, you best believe I'm a dick, D-I-K. One Man Party e também Wild Love, dois temas do novo Atomic Suplex, 14 Inches of Fist. We bring you this special radio television broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon. Orelha Extra, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're the advanced alien race. What do you expect? Adaptações de temas tradicionais da Garé, do norte do Ghana, país de África, por Bex Birch e os restantes Vulaville. Bex Birch toca também um instrumento do Ghana, um xilofone de madeira que se chama Gil. A banda, como dissemos, chama-se Vulaville. O álbum intitula-se Good is Good, que é precisamente o que quer dizer volável na língua dagaré. O tema que escutamos chama-se Lobby. É o final da primeira parte de Orelha Extra, obviamente que temos ainda uma segunda. Até o fim desta, vamos ouvir ainda os polacos Alameda Pinch do álbum Duke. Tornada. the music man. May I have a fanfare, please? Aos sábados, entre as 21 e as 23 horas, na Rádio Castrense, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Cabrita. Can you folks hear the vocals? Yeah. Good, okay. All right. This is a tune written by Alan Toussaint. You got it. Let's do it, Bill. Give it to me. Thank you. 2015 para nós ficou marcado por finalmente termos disponível em disco as históricas gravações dos Little Feat no estúdio Ultrasonic em 1973 e também 1974. Algumas delas encontravam-se na histórica Bootleg, uma das melhores gravações piratas de sempre, de nome Electric Lycanthrope, precisamente dos grandes Little Feat. Desse disco, que se chama On Your Way Down, duplo CD, começamos por ouvir Willing, o grande tema dos Little Feat e depois também o tema título On Your Way Down, um tema original de Alan Toussaint, que faleceu precisamente em 2015. O início da Orelha Extra, segunda e última hora. Olá a todos, continuamos agora com Lee Noble, do seu último trabalho Unlook. Ficamos com o tema inicial Out of Out. Again, I lost my strength completely.

Sempre por alturas do Natal que o britânico Ian Hodgson regressa com a sua aventura de já há algum tempo, os Moon Wiring Club, mais dois discos, duas edições diferentes, no caso uma em vinil e outra em CD, da primeira com o título Why Does My House Make Creaking Noises? Ficamos com o tema Apprehended Deeplier e da segunda em CD Plague Loads From Faraway Places, vamos ouvir Everything's Backwards. Moon Wiring Club. Artistas incoerentes, canções contraditórias, temas conflituosos, sons em delírio. Orelha Extra, um cozinhado desconexo, de Fernando Cabrita. Dois temas de dois álbuns dos Moon Wiring Club, vinil e CD, depois também Germana Fernandes sobre um tema, ou mais temas dos Moon Wiring Club para o nosso jingle. E continuamos por aqui com a música aos pares, depois dos Moon Wiring Club, também os Dream Boys, de dois registros diferentes, CD e cassete. Oh, A banda de LA Dream Boys, do CD de 2003 homónimo, ouvimos Sometimes, e depois da cassete de 2015, Happy to Forget, ficamos com Bitter Tears. E continuamos agora com LA 4, enquanto Circuit des Yeux. Thank you. Circuito de Azier, o seu melhor, com a ajuda de Michael e John Gibbons, dos Bardo Pond, e Chris Powell e Matt Gibson, dos Men Men, entre outras bandas, estes dois últimos. Tema gravado para o sítio na internet Watervane Music. Podem por lá descarregá-lo à borla. Chama-se Stranger, Circuit Desia. Mais uma vez por aqui na Orelha Extra, canal auditivo suplementar. E já há algum tempo que nós escutávamos o último trabalho de Boubacar Traoré. Chama-se Mbalimau. O tema vai ser Boko Dani. Thank you. O adeus de mais 2 horas de Orelha Extra. Para o fim, vamos ainda escutar Karin Polwart, da compilação Joy of Living, a tribute do Ewan McCall. Obviamente, músicas deste grande compositor britânico, Ewan McCall, compositor e intérprete, claro. O tema vai ser The Terror Time e, possivelmente, ainda depois, Mesh, de Piteous Gate. Tchau, bom ano novo. Heather will fade, and the bracken will die. Streams will run cold and clear, and the small birds will be going. For it's then that you'll be knowing that the terror time is near. Where will you gang? Aye, and where will you bide? Know that the work's all done, and the farmer does not need. They're lying, have been frozen to the ground, and it's where will you go? They'll be sending, and you're on the road again, and it's where will you gang? Aye, and where will you bide? Know that the work's all done, farmer does not need, and from the console when a heat and the terror time. Thank you.